Uma aposentadoria nos Estados Unidos está chamando a atenção. Quando falamos que um atleta, um jogador está se aposentando, geralmente ele tem 31, 32, 35 anos para cima. Não é o caso. A aposentadoria que estamos falando é de Chris Borland. Chris Borland, 24 anos, linebacker da equipe do San Francisco 49ers. Ele foi draftado, saiu da universidade no ano passado e jogou uma temporada. Ele decidiu quebrar o contrato dele, alegando o quê? Eu quero o melhor para a minha saúde. Ele está desistindo da carreira de jogador profissional de futebol americano para evitar lesões, principalmente na cabeça. Esse fato está chamando muita atenção de quem trabalha com a NFL nos Estados Unidos. Muitos acreditam que não vai repercutir em outros jogadores. O glamour e o dinheiro que se faz jogando futebol americano realmente são fortunas fabulosas. Mas Chris Borland desistiu da carreira com 25 anos. O que você acha disso? Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.